Meu Deus. Não. Vou morrer. Vou imitar a oração do Padre Paulo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó, meu Jesus, oh, meu Deus, esqueci. Do universo. O Senhor, inspirai-nos as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizemos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso, estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém, meu querido. Muito obrigado. Encarou com muita, muita seriedade. Não ficou nem um pouco nervoso. Todo mundo sentiu sua firmeza. Então, muito obrigado, tá? Eu fiz isso só de palhaçada, porque você fez muita questão da gente rezar. Eu não entendi porque você perguntou 5 vezes essa semana se a gente ia rezar antes. Não sei o que você estava achando que ia acontecer aqui. Eu ia me recusar a rezar. Então, eu achei bonitinho, tá? Deixar você rezar dessa vez. É, ele saiu correndo, pulou. Fez um stage dive, ele pulou. Rapaziada, hoje a CBB chegou. Boa noite, CB. A aula de hoje, para quem não viu lá no que eu falei, o tema de hoje a gente vai falar sobre as tentações. Porque a gente falou sobre a igreja, teve uma ideia sobre por que que é importante estar na igreja, porque que a igreja é. Porque que a igreja é Cristo na Terra, a extensão do corpo de Cristo, do corpo místico de Cristo. A gente falou sobre as quatro últimas coisas: morte, julgamento, céu e inferno. Como todo mundo vai morrer, por que que é importante a gente lembrar que vai morrer, como que é o nosso julgamento, muito rápido, né? A gente vai falar eventualmente com mais detalhes sobre essas coisas quando a gente for falar sobre só elas, né? Mas sobre o nosso julgamento, sobre o inferno, sobre o purgatório, sobre o céu. Então, a gente tem que falar eventualmente da vida real, tá? E a vida real, se a gente vai pensar, por que que a gente precisa. Ó, pra que a gente precisa da ajuda da igreja? Como que a gente evita de ir pro inferno? Como é que a gente vai chegar com o nosso melhor. Nossa melhor chance no julgamento? A gente vai ter que falar, então, sobre as tentações. A gente vai falar, acho que a próxima aula. Se não couber tudo nessa, na próxima, na outra próxima, né? Vai falar sobre sobre a graça, sobre a Eucaristia, sobre a confissão, sobre todos os auxílios que a gente tem. Mas hoje a gente vai falar sobre a tentação. E eu vou começar sobre falar sobre a tentação sob um ângulo que. E aqui eu peço que vocês, hoje, se vocês têm pergunta. Vocês pensem muito bem se a pergunta de vocês cabe no que eu vou falar, porque o assunto é complicado. E eu não quero perder mais a linha de raciocínio do que eu já perco. Porque eu vou falar sobre a ação do demônio na nossa vida diária, como o demônio nos tenta nos derrubar, fazer tropeçar e fazer a gente pecar. Por que que eu digo que o assunto é complicado? Porque eu preciso usar as palavras muito corretas para vocês não ficarem achando que tudo é o demônio. Que o demônio está em todo lugar. Tem um ditado que diz que o demônio não está debaixo de toda pedra. Ele está a cada duas pedras. Tá? Então nem tudo é o demônio. Muita coisa é do demônio, tá? Mas nem tudo é o demônio. Então. Podem fazer pergunta, não estou impedindo que vocês façam pergunta, mas se vocês forem fazer pergunta de gracinha, aí eu vou ter que mutar o Lucas 2. Tá? Então todo mundo evitar isso. O que é. Antes vamos retornar. O que é a tentação? Quando a gente fala no. Se a gente vai falar de ação demoníaca, a gente vai falar de pecado, o que é a tentação nesse sentido. É uma guerra espiritual. Tá. Tem um santo, vocês devem conhecer de nome, chamado Dom Bosco, São Dom Bosco. Tem toda uma linha de ensino que leva em consideração o padroeiro dos jovens, tal, que leva em consideração os cristãos de Dom Bosco. Tem uma biografia dele maravilhosa que foi lançada no Brasil. Tem outras edições, né, mas a mais recente é da minha Biblioteca Católica. Eu não vou recomendar para vocês lerem porque é uma bitela, cara. É gigantesca a biografia dele, mas é maravilhoso. Muito bom. Aconteceu alguma coisa? Ah, tá, que susto. Vocês estão me ouvindo? Todo mundo? Viana Goyen da Silva, tá me ouvindo? Boa noite, bonitão. Tá dando tudo certo com seu pai? Você tá no hospital agora, querido? A gente vai rezar no finalzinho, a gente vai fazer. O Luco vai puxar mais uma rodada de oração pra gente. Tô brincando, Luco. A gente vai rezar no finalzinho aqui. A gente vai rezar pelo seu pai, tá, bonitão? Voltando ao que eu tava falando. Dom Bosco disse. Dom Bosco tem uma, cara, uma série de visões do mundo espiritual, vamos dizer assim. E ele tem uma frase, cara, que eu nunca me esqueço. Ele diz que a atividade do demônio no nosso mundo é uma nuvem negra. O jeito com que ele descreveu é como se você imaginasse que tivesse tanto mosquito no ar que você não consegue enxergar um palmo na frente do seu nariz. Isso é a quantidade de atividade demoníaca que existe à nossa volta. Tem padre exorcista que ele fala que quando ele começa a sentir, a entender a quantidade de ação do demônio que existe na nossa volta, eles vão ficando com... Eles têm, obviamente, ninguém é obrigado a ser exorcista, tá? O cara que faz o curso de exorcismo dentro da igreja, ele não é obrigado a ser exorcista. Muitos deles saem porque eles ficam com medo da quantidade de atividade demoníaca que eles começam a sentir e perceber. É muita coisa. O demônio, ele é muito ativo. E então, o que é que a gente pode... Então, vamos distinguir o que o demônio pode fazer. O primeiro, o mais importante de tudo, o demônio não tem a capacidade de agir sobre a sua alma. E o que que é a alma? Eu já falei de passagem, né? Eu ia falar uma expressão bem gay, já falei en passant, já falei de passagem em várias aulas, mas a alma é o seu intelecto e a sua vontade. Então, é o que você pensa e o que você sente. Anote. Quem for de anotar, anote. Senão, preste atenção no que eu estou falando. Muita atenção. O seu intelecto e a sua vontade, essas duas coisas são as faculdades superiores da alma. Tá? O que significa que só o ser humano tem essas duas coisas. A minha cachorrinha, a Matilda, que não está, sempre está aqui, hoje não está. Acho que é porque o ar-condicionado está ligado no quarto, ela deve estar lá. A minha cachorrinha não tem intelecto nem vontade. Ela tem desejos. Tá? Então, ela não consegue fazer um raciocínio. O jeito mais clássico que eu posso explicar para você o que que é um intelecto e vontade é... A característica número um, a primeira característica do ser humano sobre todos os outros animais da Terra, que é o sacrifício. Se hoje eu ofereço para o Graba, falo, Graba, você pode ter 5 mil reais agora, ou você pode ter 100 mil reais daqui 10 anos. O Graba vai fazer, ele vai considerar, tal, blá, blá. Mas se o Graba tiver uma vida hoje sossegada, ele vai falar, não, daqui 10 anos você me dá 100 mil reais. Não vai ter comido pela inflação, mas às vezes ele pega. Graba, você está com muita fome agora. Eu posso te dar uma bala agora, ou eu posso te dar jantar, eu posso te dar de jantar daqui 2 horas. Você quer esperar? E ele vai falar, porra, uma bala não vai matar minha fome, eu vou jantar. Eu espero você fazer a janta. Isso é inimaginável para qualquer animal. Tá? Então, o animal ele não consegue considerar o que é um sacrifício. E quando eu falo, eu tô usando esses exemplos chulos, mas, cara, um sacrifício é você estudar. Porra, você vai pegar ônibus e metrô todo dia para ir e voltar, você vai dormir pouco, você vai trabalhar de dia, estudar de noite. Para quê? Porque no futuro você vai ter um emprego melhor. Você vai ouvir o seu chefe falar merda e não vai mandar ele tomar no cu dele, porque você sabe que no fim do mês você precisa do salário. Isso é um sacrifício que você faz. E só o ser humano é capaz de fazer isso. É literalmente o que separa o homem do macaco. É literalmente. Então, o demônio, ele não pode agir sobre a sua alma. Então, o seu intelecto e a sua vontade, eles são sempre seus. Não existe o demônio me obrigou a fazer, o demônio me obrigou a querer tal coisa. Tá? Então, estou... primeira desculpa de vocês. Acabou. Acabou. Eles não podem acessar o lado imaterial dos intelectos. Peguem essa palavra que eu falei. A parte imaterial do nosso intelecto e da nossa vontade, ele não pode acessar. A gente vai falar sobre a parte material daqui a pouco. Quando Adão e Eva, que eu acho o exemplo mais claro que eu posso dar para vocês, quando Eva come a maçã, e Adão come a maçã também, isso foi uma ação corporal deles. Correto? Então, o que a gente pode inferir de Gênesis? O demônio, ele tem poder sobre o mundo físico. O demônio tem poder sobre o mundo físico. Ele não tem sobre as nossas faculdades superiores. O que que são, então? Se eu falo faculdades superiores para vocês, vocês obviamente vão ter que inferir, eu espero que vocês façam esse raciocínio, que existam faculdades inferiores da alma. O que são as faculdades inferiores da alma? De modo resumido, tá? A memória, a imaginação, o senso comum, tá? Então, a ideia, o read the room, que você consegue perceber o ambiente, que são as experiências sensoriais que nós temos sobre o que está em volta. Sommelier, hoje é uma aula, tá escrito, tô lendo o que eu escrevi aqui ao longo da semana. Vou falar do que você perguntou, só tenha calma na vida. Tá? Então, ó, memória, imaginação, senso comum, que foi o que eu consegui colocar aqui, e as faculdades locomotoras. Essas são as faculdades inferiores do corpo. Então, vamos lá. A memória, ela não faz parte do seu intelecto. A memória, ela é armazenada fisicamente no cérebro. Tá. Como que você vai me dizer que a memória é uma coisa física no cérebro? Porque se você tomar uma porrada na cabeça, você fica com amnésia. Eu não tenho como ser mais claro que isso. Que a memória é uma coisa física que existe no seu cérebro. Ela é material. Se ela é uma coisa material, o demônio tem acesso a ela. Vamos com calma. Eu vou explicar com mais detalhes. Eu estou falando só para vocês entenderem o que são as faculdades inferiores. O demônio tem acesso às suas memórias. Tá? A outra é a imaginação. E eu vou arriscar dizer que esse é o principal campo de atuação do demônio na nossa vida. É a imaginação. O demônio, isso aqui vocês podem levar para a vida. Isso vai servir para tudo, mas em especial para a nossa aula hoje. O demônio não cria nada. O demônio não tem o poder de criar nada. Só Deus cria. O que o demônio faz, ele modifica e ele distorce as coisas. O que por si só já é um baita de um poder. Tá? Mas só quem cria as coisas é Deus. Então, na sua imaginação, o demônio não tem como te fazer imaginar nada. Ele pode usar o que você tem na sua cabeça para distorcer aquilo. Então, um exemplo. O Graba tá num avião e ele vê, sei lá, um relógio de ouro e uma montanha, um relógio de ouro de um cara lá no avião, e ele vê uma montanha pela janela. E ele dorme e ele sonha com uma montanha de ouro. Esse é um exemplo bem bobo, mas esse é o tipo de coisa, isso é uma recombinação na cabeça de imagens existentes que já tinham na cabeça dele, que criou uma coisa nova sem colocar nada dentro da cabeça dele. Isso é o que o demônio faz na nossa imaginação, tá? Então ele vai pegar várias coisas que você tem na sua cabeça e vai distorcer elas e montar um cenário diferente na sua cabeça para elas. Calma, a gente vai falar também sobre isso um pouco mais para frente. O senso comum que eu falo é basicamente o poder que ele tem de evitar que nós percebamos as coisas ao nosso redor. Tá? Então, você pode estar no ambiente e o demônio te impedir de perceber certas coisas que seriam úteis para que você tomasse uma decisão mais informada. E aquela decisão seria boa para você. E as nossas faculdades locomotoras, um exemplo muito clássico que eu posso te dar, é que o demônio pode te afetar a vontade de comer. Então, você, às vezes, uma pessoa desenvolve compulsão alimentar por possessão demoníaca. Baitola, cai aí. Mas eu vou explicar exatamente como. Mas sim. Sim. A luxúria, a ira, todos os pecados capitais, todas elas vêm exatamente dessa ação do demônio na nossa cabeça. Mas como que ele faz isso, eu vou falar com um pouquinho mais de detalhe daqui a pouquinho. Tá? Mas sim, a resposta é sim. Só que, de novo, lembro que eu falei bem no comecinho. Não é tudo que é o demônio que faz. Tá? Não é tudo. Eu estou falando da capacidade que o demônio tem de botar essas coisas na nossa cabeça. Mas se você olha para a bunda da mulher e você quer comer ela, nem sempre você tá. Nem sempre é o demônio que tá fazendo. Às vezes você é só safado. Tá bom? Mas ele tem a capacidade de fazer você ser mais safado do que você seria normalmente. E aí então nós falamos de como o demônio tem a capacidade de agir sobre o nosso corpo. Mas como que ele sabe fazer esse tipo de coisa? O demônio, ele... Lembra que eu falei na primeira aula e na segunda. Eu acho que eu não falei isso na última aula. O demônio, ele é mais inteligente... O menor dos demônios, o mais burro dos demônios, ele é mais inteligente do que todos os humanos que já viveram somados. Eles têm uma percepção da realidade que é clara. Grava, se você não ouviu as aulas anteriores, você é muito vagabundo. Você tá sempre fazendo alguma coisa que viajando. Tá? Vagabundagem sua, tá? Mas tá bom. Foi o demônio, eu acredito. Porque ele pode fazer isso. Ele tem a capacidade de fazer isso. Então, o menor dos demônios, ele é mais inteligente que todas as pessoas que já existiram no mundo. Então, o demônio, ele tem a disposição de entender os sinais. Então, de olhar para o Graba, o demônio consegue aferir duas coisas. As operações da alma do Graba e as propensões do Graba. Então, se o Graba, ele é um cara que ele não conversa olhando no olho das pessoas. Ele é um cara que gagueja muito. E o Graba, ele é meio curvado, assim. O demônio consegue inferir, não só isso, mas eu tô dando um exemplo bem, bem cru aqui, tá? Ele consegue inferir que o Graba é viciado em pornografia. Que o Graba não, o Graba, ele não enxerga as pessoas como pessoas. Não estou dizendo que o Graba faz isso, pelo amor de Deus, gente. Eu faço isso porque eu tenho um pouquinho, 1% a mais de intimidade com o Graba. Eu acho que ele não vai se incomodar que eu estou usando ele de brincadeira. Mas eu quero que vocês entendam o exemplo do que eu estou querendo dar. Eu já vi o Graba, exatamente. De longe eu vi que o Graba é esse mesmo. De longe eu também vi, igual o diabo. E também, só de olhar pro Graba, eu também percebi isso. Então, o demônio, ele tem essa capacidade. Mas vamos supor que ele encontra uma pessoa pela primeira vez. O demônio nunca passou na frente da Nanas. Nunca passou na frente da Nanas. Tá. E ele, então, ele não tem essa aferição que eu falei. Tá. Que não é instantânea. O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer aquilo que eu acabei de comentar contigo. Ele vai colocar uma imagem, ele vai distorcer, ele vai fazer uma... Ele vai plantar uma coisa na cabeça da Fernanda e ele vai ver como a Fernanda reage. Um exemplo clássico, qualquer pessoa que ou já namorou ou já teve, sei lá, acesso a piada de boomer no TikTok, sei lá. É tipo, você fala pra mulher: ah, você tá comendo sorvete? Que legal. E a mulher fica na cabeça dela: o que ele tá querendo dizer? Tá comendo sorvete? Tá me chamando de gorda? Que porra é essa? Eu não vou lá e chamo ele de gordo. Eu não faço essas coisas com esse palhaço. O que é que ele tá vindo aqui pra me tirar de idiota? Não sei o que, sabe? Então, no, eu já vou explicar exatamente sobre essa mecânica que eu falei aqui agora, tá? Mas ele pode colocar uma fagulha na sua imaginação e ver como você reage. E a partir daí, ele começa a destrinchar o tipo de pessoa que você é. Como assim o tipo de pessoa? Ele consegue ver se você é propenso a certos pecados, se você é... Eu detesto essas palavras, mas se você é colérico, se você é sanguíneo, se você é muito propenso à raiva, se você é propenso ao orgulho, se você é propenso à tristeza. Esse tipo de coisa, para saber como que ele pode tentar pegar você no pulo. E aí, se ele faz isso, se ele pode fazer essas coisas, vamos falar um exemplo, uma coisa mais prática. O que que o demônio pode fazer? Ele pode colocar duas coisas contraditórias na sua frente e forçar uma associação. Então, o Graba, de novo, eu fiz essas brincadeiras com o Graba, porque eu confio no Graba, de que ele é uma pessoa que ele entende que eu tô brincando e ele tem um desapego um pouco maior. Mas eu não faço essa brincadeira, por exemplo, com a CBB, ou com o Lucas 2, ou com o usuário, porque eu não tenho intimidade com eles. Mas o Graba poderia muito bem ver essa brincadeira que eu tô fazendo e achar, na cabeça dele, ligar dois fiozinhos de que eu estou tentando humilhar ele na frente de pessoas que são queridas para ele. Esse tipo de duas imagens distintas. O Edson, eu conheço um pouco mais o Edson. E o que está acontecendo aqui, que é uma aula de catequese, a gente está aprendendo sobre coisas de Deus. E ele são duas imagens distintas. E a conexão que você vai fazer entre elas ser uma terceira completamente diferente da natureza das duas, isso é uma capacidade, a capacidade número um que o demônio tem. Porque ele não vai distorcer o que é a aula, ele não vai distorcer o que sou eu. Mas ele vai colocar para o Graba exatamente a terceira coisa, a cola entre as duas, ele vai colocar a imagem que o Graba precisa para se doer com isso aqui. E acabar com a amizade entre eu e ele. É esse tipo de distinção sutil, de embaralhamento mental, Que ele consegue. Sim, usuário. Eu sei que você perdeu um pouco, então eu vou voltar. O demônio, ele tem a capacidade de mexer com a nossa imaginação e com a nossa percepção e com a nossa memória. Então, esse tipo de coisa de embaralhamento mental, quando você não consegue raciocinar muito claramente e tudo o que você raciocina, tudo que você raciocina te deixa mais perturbado. Muito provavelmente, isso é uma ação demoníaca nas suas faculdades mentais. Isso é o tipo mais clássico que eu posso te dar de ação demoníaca na sua vida. É quando você... Tudo que você imagina, tudo que você pensa, tudo te irrita, tudo te leva a se desagradar com alguém, tudo te leva a você querer, sabe, chutar um balde. Vou chegar em doença mental, tá, usuário? Vou chegar em doença mental. Porque esse assunto é muito, muito, muito complicado de falar. Mas vou chegar lá. Mas não, quando você sente assim, cara, hoje eu não tô normal. Hoje eu não tô normal. Tudo que eu tô pensando me irrita. Tudo que eu tô pensando tá me estressando. Tudo. Cara, o Baitola falou A pra mim, ou então alguém falou A no, pro Baitola no grupo. E, cara, o Baitola já tá pensando, meu, só tem filho da puta aqui. Sem motivo, sem motivo. Às vezes tem motivo. Às vezes no grupo lá na diretoria tem muito filho da puta. Mas sabe, esse tipo de coisa. É a ação mais clássica que tem. Porque você consegue perceber quando não é, aquilo não é do seu próprio feitio. Mulher tem uma expressão, cara, que eu nunca entendi. Eu não gosto até hoje, olha que eu tenho um entendimento um pouco melhor, tá? Que mulher tem uma coisa que elas falam assim, eu tô insuportável hoje. Não gosto quando mulher fala isso, porque pra mim, se você sabe que está insuportável, é só não ser. Então não seja, você sabe que você está, então por que você não deixa de estar? Tá. Mas esse tipo de análise que a mulher às vezes faz... Não, gente, eu não estou falando que mulher, toda mulher é endemoniada, não, tá? Incrivelmente, eu estou fazendo um elogio. Porque mulher tem essa capacidade de pensar e falar, ó, hoje eu estou insuportável, hoje eu estou chata. Homem não tem, eu falo isso por mim. Cara, eu acordo, do jeito que eu vou tocando a vida. Se eu estou mais chato que o normal, eu vou perceber a hora que minha mulher me gritar. Tá? Então, mas a gente tem que fazer. É ativo pra gente. A gente tem que sentar e parar e falar, cara, como é que. Tem uma coisa esquisita hoje. É muito comum que mulher pare e fale assim, ó, hoje eu tô insuportável, hoje eu tô muito chata. Estou me sentindo chata hoje. Mulher tem esse self-awareness maior do que o homem. E a gente precisa ter. A gente precisa ter. Porque a gente precisa, às vezes, perceber quando é que nós não estamos raciocinando 100%. Porque a mulher precisa perceber se isso é do hormônio ou não, e o homem precisa perceber, cara, aconteceu alguma coisa comigo ou não, ou eu não sei o que está acontecendo. E aí o jeito mais fácil é quando você percebe esse tipo de coisa, para e reza. Você reza uma Ave Maria, reza três Ave Maria, reza um Pai Nosso, tarará, e vê se você se sente melhor. Tá? Essa é a primeira das, entre aspas, dicas que eu vou dar para você. Tá? Porque um padre que eu conversei uma vez, um padre que é exorcista, tem padres exorcistas no Brasil, mas o padre não pode ficar falando essas coisas soltas, tá? Essas pontas soltas. Água benta é muito bom, mas nem todo mundo tem em casa, né? A ação número um para você expulsar o demônio de uma pessoa, o exorcismo número um que existe, é a confissão. A confissão é batata. Você se confessa e vários dos sintomas que você tinha desaparecem. O número dois... Eu sei que vocês vão esperar que eu vou falar, é a Eucaristia. Eucaristia é hors concurso, não conta. Tá? Estou imaginando que você está tomando a Eucaristia, você não está com vários desses problemas que nós estamos elencando aqui. Tá? O número dois é se perdoar. E aqui eu tô falando muito sério. Eu não tô falando café com Deus Pai aqui. É quando você percebe que você está com raiva. Ó, vou dar um exemplo um pouco mais complexo, tá? Eu me indispus com a Nanas. Não é verdade, gente, é um exemplo. Eu me indispus com a Nanas. E hoje, toda vez que eu leio o nome da Nanas, eu me estresso. E aí eu começo a descontar na minha esposa, eu começo a descontar no meu filho, eu começo a descontar no meu trabalho. Porque eu me estressei de ter visto a Nanas conversando no grupo. Muitas das vezes, isso acontece porque eu estava errado com a Nanas. E na nossa briga... Mano, quantas vezes a gente não briga com uma pessoa porque a gente não quer admitir que tá errado? Puta, isso em casamento, em relacionamento, é mais normal do mundo, tá? E aí, a vergonha que eu sinto me faz passar essa raiva. Se eu me perdoo, é igual... Cara, é igual... Vocês estavam falando de Senhor dos Anéis ali. Vocês deram o exemplo de Senhor dos Anéis. É igual o motivo pelo qual é só o Frodo consegue destruir o anel. O poder... O poder... Que você tem, a bondade que você tem em se perdoar, o demônio não consegue suportar. Ele se afasta. Então, se perdoar é o melhor remédio que você pode se dar. E aí eu vou ligar o Lé com o Cré. Eu sei que eu falei bastante nesse ponto, tá? Então eu vou ligar o Lé com o Cré pra vocês. Se vocês estão sentindo em algum dia aleatório, seja hoje, seja amanhã, ontem. Se vocês estão assistindo num dia aleatório, que vocês não estão normais, pare e pensa. Mano, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim? Por que tu está me irritando? Por que tu está me perturbando? Por que eu não consigo pensar normal? Por que eu não consigo pensar em linha reta hoje? Se você não conseguir perceber, mas você perceber que aquilo está acontecendo, mano, reza. Reza, se colocando nessa situação, se colocando assim, se perdoando das merdas que você fez, se você identificar isso. Muito provavelmente, o seu dia vai melhorar da água pro vinho, não só porque você deu um passo gigantesco em direção a ser uma pessoa melhor, mas porque isso é ofensivo pro demônio. Isso é ofensivo pro demônio. Tá? É que agora eu não consigo mandar o grave. Acho que você não tá no grupo do Telegram, mas direto que eu falo umas coisas assim, os caras falam uma coisa assim, os caras dizem: você tá, né? É só quando só falta o pastor falar meu nome no culto. Tá? Tem vários de vocês falando assim, quando só falta o pastor falar meu nome no culto. Outro exemplo que eu posso dar, e esse exemplo ele é mais comum, assim, as palavras, que é o sequestro emocional. Esse, puta, eu amo essa imagem, porque eu sinto noni. Como eu amo essa imagem? Que maravilhoso. O sequestro emocional é o quê? O que, que é uma emoção? Pergunta para... Quem é que tá ouvindo aí? Viana! Viana, o que é uma emoção? Me dá uma definição. Sucinta, assim, de dicionário. Estamos esperando o Goyen da Silva responder pra gente o que é uma emoção. É uma reação. Sim. Uma emoção é uma reação que nós temos sobre algo cuja base da nossa reação não é o nosso cérebro. Então ela não é uma reação que nós usamos à alma. Tá. Então, o medo é uma emoção. Por que que o medo é uma emoção? Porque o medo, muito raramente, é. Muito raramente, não, muito comumente, é uma reação física que nós temos. Então, o medo. Para os cariocas que estão ouvindo aqui, ter medo de tomar tiro, se jogar no chão, é uma emoção de medo que vocês têm, que é física. Vocês não querem tomar um tiro. Então, vocês se jogam no chão. A emoção, ela pode ser de duas maneiras. E isso aqui, se eu não muito me engano, que eu escrevi isso bem rápido. Tá? Eu pensei a semana inteira, mas escrevi só hoje. Se eu não me engano, é São Tomás de Aquino. Quem tem a suma, depois veja para mim se é ele mesmo. As emoções podem ser antecedentes ou consequentes. A emoção antecedente é uma coisa que ela acontece, é uma emoção que você tem, antes de você pensar sobre elas. Então, se eu falo assim, ó. Baitola, viado. Ah, e aí, viadinho, boiola. E ele, sabe, me dá um soco. Ele não teve o tempo de pensar sobre isso, porque a raiva tomou conta dele. Se ele tivesse pensado, ele não tinha me dado um soco, porque ele é minglete. Ele tem 1,52 m. Eu tenho 1,85 m. Mas ele não pensou. E deu o soco. E você pode ter uma paixão, uma emoção consequente, que é uma emoção que ela vem depois da razão. Então, eu vejo alguém sofrendo um bullying, algum de vocês sofrendo bullying, e por causa disso, eu fico com raiva. É uma emoção que eu sinto, a raiva é uma emoção. Ela não está no intelecto, a raiva é uma emoção. Mas ela veio depois de eu analisar a situação. Tanto que é o próprio Santo Tomás de Aquino que diz que se você vê uma coisa errada acontecendo, uma injustiça, e você não sente a raiva, ou você é burro, ou você é vagabundo. Porque ou você raciocinou, viu a injustiça e não se importou, então você é vagabundo. Ou você viu a situação, pensou sobre ela e não entendeu a injustiça, então você é burro. Mas a única reação a uma injustiça é sentir raiva. É a única reação justa. A uma injustiça é a raiva. Então, a paixão antecedente. A paixão, a emoção consequente é a que nós queremos, precisamos ter sempre, tá? Se vocês não entenderam. Todas as nossas emoções, é bom que nós tenhamos emoção. Emoção é importante de se ter, mas nós temos de deixar a razão guiar a gente antes. As únicas pessoas que não tiveram a emoção antecedente, essa emoção que desliga o cérebro, que sequestra a amígdala, foram Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, Adão e Eva. Só eles não tiveram a paixão antecedente. Todos os outros estavam submetidos a essa armadilha, vamos dizer assim. E por que que eu estou dizendo isso? Porque esse é um dos vetores de ataque mais importantes para o demônio. Essa quebra de imagem e perspectiva que a gente sofre quando a gente tem uma emoção muito rápida, que ela toma conta da gente, ela é uma das armadilhas do demônio. Por quê? Porque muitas das vezes, quando nós sentimos uma emoção, porque aquela emoção, ela é tão grande, ou ela é tão importante, ela é uma reação tão forte, nós achamos que porque aquela emoção é forte, nós desejamos aquela emoção. E aí a gente começa a sentir culpa. E isso eu falo para qualquer coisa, tá? Quando a gente sente uma raiva muito grande, ou quando a gente sente uma tristeza muito grande, ou quando a gente sente uma luxúria muito grande. Mano, quem nunca ficou? Quem nunca? Eu vou falar por homem, tá? Mil perdões às mulheres que estão aqui, vão descobrir uma coisa muito feia sobre os homens. Mas quem nunca teve Aí, tipo assim, ó, aquela mulher, cara, aquela mulher que você passa, assim, anos da sua vida querendo pegar aquela mulher. Assim, você vai, você entra e sai de relacionamentos, mas, cara, você tem um foco fudido naquela mulher. Você tem um, bota, faz uma lista de, sabe, ah, antes de eu morrer, quero pegar fulano, ciclano. Às vezes a gente pensa que essa luxúria que a gente sente, ela é tão grande, ou então a raiva, ou então a tristeza, ou então a apatia, essas emoções que a gente sente são tão grandes e tão poderosas que ela vem da gente. E não, não. Nem sempre. Nem sempre. Porque a capacidade de fazer essas emoções aflorarem a gente é um dos ataques mais importantes do demônio. E isso eu acho que eu estou respondendo a sua pergunta de lá atrás, Baitola. Eu falei que ia chegar, eu lembrei que eu escrevi, não sou louco. Tá, Edson, então tudo é o demônio. Tudo que está acontecendo é o demônio. Não. Porque também existem anjos bons. Vamos lembrar disso. Você está falando de demônio? Demônios são anjos. Também tem anjos que obedecem a Deus. E como que eu vou fazer? Como que eu vou saber a diferença? Como que eu vou saber a diferença? Porque tudo pra mim, eu tô aqui pensando, e tudo pra mim é o capeta. Tudo é o diabo, tá? Estou possuído, estou com o demônio no meu couro, Edson. A grande diferença, se você tem alguma coisa que você não percebe, que você não entende, e você quer entender se é uma ação do demônio ou é uma ação de um anjo tentando te ajudar, esse é o mais simples que existe. O mais simples que existe. Essa confusão que você está sentindo, ela está te dando mais ou menos clareza? Eu sei que eu usei as palavras confusão e clareza ao mesmo tempo, tá? Mas esses sintomas que você está sentindo, você está se conhecendo ou conhecendo o que você está pensando melhor? Ou está te impedindo de conhecer o que você está tentando, entender? Se esses pensamentos que você está percebendo, que você não sabe de onde eles estão vindo, eles estão te dando uma perspectiva melhor do que está acontecendo, muito provavelmente ele vem do seu anjo da guarda. Se aquilo está ofuscando, ele está te deixando confuso, está te deixando ansioso, está te deixando incapaz de pensar direito, muito provavelmente ele vem do demônio. Não existe ansiedade que vem do bem. Ansiedade é uma das doenças mais filhas da puta que existem. Porque, ao contrário do que nossos avós, nossos pais dizem, não é. É só não ficar. Você está ansioso? Não fique. Você está com depressão? Sorria. Não é assim que funciona. Tá. A ansiedade é uma merda porque a gente muitas vezes a gente não toma conta da nossa, do nosso próprio ser, nosso corpo e da nossa alma, porque a ansiedade ela barra como se fosse uma porta completamente a nossa percepção de si mesmo. Então isso é uma coisa muito complexa de se fazer, se você é uma pessoa ansiosa. Ah, eu vou falar uma coisa muito muito complicada, tá? E depois eu quero destrinchar ela com mais detalhes depois. Mas existe uma doença que, é claro, tem definições clínicas dela. Ela está lá naquele livro, naquele manual de doenças. Mas o jeito primário que você pode definir a doença mental, ela é uma ansiedade crônica. Uma ansiedade que incapacita a pessoa, que é a bipolaridade. São duas pessoas vivendo... São duas maneiras daquela pessoa viver, encarar a realidade. E ela é como se fosse uma ansiedade crônica, uma ansiedade tão gigante que divide a pessoa em duas. Tá? ansiedade crônica ou bipolaridade. É que ansiedade crônica é um termo de velho, tá? A bipolaridade, ela é a doença. Gente, pelo amor de Deus, eu estou confiando que vocês são adultos, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, tá? A bipolaridade, ela é a doença mais comumente associada à possessão demoníaca. Não estou dizendo que todo bipolar tem o demônio no couro. Mas a ansiedade, ela é a armadilha, ela é o sintoma número um da ação do demônio em você. Então, uma pessoa que tem uma ansiedade muito grande, e às vezes ela é diagnosticada com bipolaridade, não raro o que ela tem é uma ação demoníaca na vida dela. Não uma possessão. Eu vou falar das diferenças, eu vou falar ainda. A aula de hoje é grande, tá? Mas a bipolaridade é a doença mais frequentemente associada com possessão demoníaca, com ação demoníaca na vida da pessoa. Porque isso é uma ansiedade gigantesca que divide a pessoa em duas, ela rasga a pessoa em duas. Bipolaridade é uma coisa seríssima, é uma desgraça, é uma merda, uma das doenças mais filhas da puta que existem. É uma merda. E por que que ela é tão séria? Porque ela rasga a pessoa no meio. A pessoa se torna incapaz de acessar a ela mesma dentro dela. É como se ela mesma estivesse trancada atrás de uma grade. Ela não tem acesso a ela mesma. É uma merda, é uma desgraça. O Prolapso falou ali, principalmente porque TAG, transtorno de ansiedade generalizada, apresenta sempre projeção imaginativa em relação ao futuro. Transtorno no campo da imaginação, tudo vulnerável ao demônio. Então, eu espero que eu esteja... Cara, eu tô falando pra vocês coisas que cada um desses pontos, se fosse, assim, uma faculdade de teologia, a gente ia ter uma aula só de cada uma das coisas que eu tô falando pra vocês. Eu estou correndo, porque são coisas complexíssimas que a gente tá aprendendo aqui hoje, de modo resumido. Mas vocês entendem como a ansiedade, ela é o sintoma número um. Porque ela é o pior, ela deixa uma névoa dentro da pessoa que a pessoa não consegue encontrar a si mesma dentro do próprio corpo, dentro da própria alma. É uma desgraça. E aí, eu falei isso porque a usuário estava falando ali no chat e eu lembrei que ela perguntou antes. Doenças mentais também podem ser causadas pelo demônio? Sim. Não são todas que são causadas pelo demônio. Não é todo mundo que tem bipolaridade. Uma das doenças que menos tem ação... Olha lá, Bartolomeu, eu vou falar isso agora. Uma das doenças que menos tem relação é o TDAH. Porque o TDAH, ele é uma função... Para e pensa. Nada disso tem a ver com o que eu estou falando que o demônio faz na gente. TDAH deixa você meio desligado e deixa você com problema de função executiva. Mas é o tipo de coisa que você sente que, cara, se eu tiver num dia bom, se eu acordar bom, se eu fizer uma academia, isso sai. Cara, academia não é abençoada pelo Vaticano, a máquina de supino não é abençoada pelo Vaticano. Então não faz sentido você associar o TDAH com o que eu estou dizendo das ações do demônio nos seus intelectos, entendeu? Então o TDAH ele tem pouca relação com isso. E a bipolaridade ela tem uma relação máxima. Então, de novo, é uma coisa que eu não acho que eu não precisava ter falado, mas eu realmente confio que todo mundo que está aqui é inteligente o suficiente para não sair falando, ó, você, oi, eu sou bipolar, então você está com demônio no couro. Nenhum de vocês vai sair falando isso, eu espero. Espero. Outra coisa que o demônio pode fazer, tá, é a máscara. Então, essa máscara que nós estamos falando aqui, isso é uma máscara que o demônio usa nas pessoas. Então, você acha que o demônio vai ter dó de ver uma pessoa que foi diagnosticada com bipolaridade e ele não vai incentivar que essa pessoa torne a bipolaridade cada vez mais prominente em tudo que ela faz. Então aquelas pessoas que, tipo, a doença mental delas se torna a personalidade da pessoa. Aqui eu posso falar com, mano, uma certeza muito, muito maior. Essas pessoas que têm orgulho, que falam que, tipo, ah, eu sou... Quem é você? Eu sou uma pessoa com bipolaridade. Eu sou uma bipolar. Eu sou uma bipolinda. Eu sou uma esquizogata. Isso é ação do demônio. Porque isso é o demônio tornando a doença mental, a máscara, um jeito de dissuadir aquela pessoa de tentar entender o que está acontecendo com ela. Tá? Então, esse negócio, cara, de muitos anos para cá, e eu comentei, eu acho que na aula zero, que foi a aula que eu estava dando pro Baitolas, eu acho que foi lá, ou na aula 1, que... Não, acho que não foi nenhuma delas. Tava conversando só no servidor com os caras. A última vez que eu vi uma entrevista com o antigo exorcista-chefe do Vaticano, um cara chamado Gabriele Amorti, já faleceu, mas o velho era foda, o velho era muito foda. A última entrevista que eu vi dele, ele falou que a ação demoníaca, a possessão demoníaca, ela está crescendo em níveis... geométricos. Cara, assim, é inacreditável a quantidade com que a posição demoníaca está crescendo no mundo. Por causa não só da tecnologia, mas por causa disso, da máscara. Hoje as pessoas conseguem tornar a ação do demônio como orgulho. Então, a pessoa usa aquela capinha de Rivotril como capinha de celular. Porque para ela é um orgulho que ela seja bipolar. É um orgulho para ela que ela seja esquizofrênica. E aquela pessoa, ela se afasta da possibilidade de talvez ela descobrir que aquilo seja uma ação do demônio na vida dela. Então, não só a tecnologia, mas essa parte, aquelas doenças mentais que a usuária positiva perguntou. Aquelas doenças mentais que se propagam por psicose seriam ações demoníacas? Igual aquelas que agem que nem vírus e trends? Sim. Sim. Doença mental que você não consegue discernir o começo e o fim dela, que parece uma loucura que você pega, ou as outras pessoas pegam, tomara que não de vocês tenham pego, todas elas são ação do demônio. Porque doença mental é uma coisa muito séria. Pra quem não sabe, o que um exorcista faz na igreja hoje? Quem de vocês eu vou escolher pra estar possuído pelo capeta? Vai, eu não quero ficar escolhendo. Tá, Baitolas. Baitolas está com o cão nos couro. Vem o Red, o Johnny, carregando ele pelo braço, assim, igual o morto muito louco, igual o Quincas Borba d'Água. Arrastam ele, jogam ele na paróquia e falam: padre, o Baitolas está com o cão no couro. Dá um jeito nesse cara. O que que o padre exorcista ele tem que fazer? O que que ele vai fazer? Ele vai investigar, ele vai ter uma conversa com o Baitolas, tarará, e ele vai perceber que sim, o Baitolas está numa área de preocupação. Isso aqui é preocupante. Estou percebendo que talvez possa ser. A igreja vai acionar todo um protocolo que vai... O Baitolas vai passar por psicólogo, não psicólogo da igreja, psicólogo normal, por psiquiatra, ele tem que fazer exame. É claro que ele também vai orar, eles também vão abençoar. Tá? Se o padre te dá uma bênção, se você fala, padre, benção, padre, no final, mas fala, benção, padre, o padre bota a mão em você e fala, Deus te abençoe. E você se sente imediatamente melhor, você sente uma clareza maior, sei lá, nos próximos 2 dias você sente uma pessoa mais leve e depois volta, mano, 9 de 10 você está com o capeta, está assim, fungando no seu cangote. Então eles têm que, um padre exorcista hoje na igreja, ele tem que descartar todas as possibilidades do Baitolas que ele esteja sofrendo de um problema psicológico real, que existe, tá? Bipolaridade existe. Esquizofrenia existe, TDAH existe, todas essas coisas existem, autismo existe. Se ninguém conseguir, sabe, dar um diagnóstico definitivo com o Baitolas e cada vez isso piorar, ó, então vamos começar a função aqui de exorcizar o Baitolas. Porque pode ser. Que é igual eu expliquei para vocês sobre os milagres. Lembra? Cara, quando tem milagre, é uma investigação do caralho. A igreja leva isso super a sério, leva anos e anos. Mano, exorcismo é a mesma coisa. A mesma coisa. Porque as ações do demônio sobre as nossas faculdades inferiores, elas não podem ser confundidas com problemas psicológicos reais. Porque senão é o pior dos dois mundos. Porque do mesmo jeito que eu tava falando do inverso, de gente que usa uma máscara para impedir de se aproximar da igreja e da possibilidade de melhorar, de ser exorcizado, pode ser o contrário, aquela pessoa tem uma doença mental e ela se abraça de, ah não, eu estou com um demônio, não sei o quê, aquela pessoa não recebe um tratamento. Então tudo tem que ser muito bem medido e bem pesado. Mas todos comentou ali. Você é muito responsável por parte da Igreja Católica. Descartar a possibilidade de exorcismo como a última possibilidade é o que existe muita responsabilidade. Sim. Por quê? Porque a Igreja não ganha um real de você estar ou não possuído. Tanto que é proibido para o padre sair dizendo que é padre exorcista. Ele não pode, ele não vai mentir também. Mas ele não pode cobrar, ele não pode, sabe, divulgar por aí. E do mesmo jeito. A igreja não pode divulgar se o Baitolas hoje chega lá e as pessoas descobrem, não, ele realmente está possuído. Cara, isso vai ser tratado como se fosse, mano, proteção à testemunha. Ninguém vai saber o que está acontecendo com o Baitolas. Ninguém. É proibido que se divulgue isso. Então a igreja não ganha nada com isso. A igreja quer mesmo o bem da pessoa. Então é muito importante para a igreja que se divida, que se entenda. Que se entenda. O que está acontecendo com a pessoa antes de tentar agir nela? E quais são os tipos de influência? Ó, alguém deu um bu no negócio do Solon ali, que ele falou: por isso que o filme O Exorcista é quase um documentário. Não sei por que você fez isso, porque O Exorcista é um puta de um filme. Tá? É um puta de um filme. No, nesse sentido. Nesse sentido. É um puta de um filme. Não só aquele caso que botou no que Exorcista foi quase tão feio quanto está no filme, que é o caso da Annelise Michel, quanto o padre no filme, ele é um cara que tentou, assim, que mostra as tentativas do padre em fazer a coisa certa, assim, tipo, descartar o que a Annelise Michel está sentindo antes de dizer que ela está com o demônio no couro. O Exorcismo de Emily Rose é baseado no caso real. É, mas eu não vi o filme, não posso falar. Eu sei que O Exorcista, ele é um filme muito responsável com o que ele faz. É claro, você acha, ah, então a Annelise Michel subiu e vomitou bile verde e andou de quatro até o teto. Não, gente, não, vamos separar o Lé com o Cré. Mas o que se passa ali do padre, do jeito com que o padre aborda, é tudo muito, muito bem feito. O Exorcista é um filme bom. Não é um documentário, mas é um filme bom. Não vamos falar que o Solon está sendo um vagabundo ali. Ele é por outros motivos, não por isso. Então, voltando para aula. Volta, volta, volta, volta. Eu não sei do exorcismo de Emily Rose, mas a Annelise Michel, que é a do exorcista, sim, ela tá com o processo de beatificação aberto dela. Aquela menina é foda, a história daquela menina é muito foda. Voltando. Então, como é essas atividades que o demônio pode fazer na nossa alma. Ele pode fazer tudo isso que eu falei. Ele pode fazer através de tentações, que nós estamos falando até agora, ou de ciladas. Cilada, cilada. Tã-tã-tã-tã-tã. Ele pode fazer. As ciladas são outros, sei lá, 50% do que o demônio vai fazer na nossa vida é cilada. E o que é uma cilada? Uma cilada é o que vocês estão fazendo comigo agora. No chat. O que vocês estão fazendo? E eu tô falando sério, tá, gente? Para vocês verem como a gente não pode ficar paranoico com essas coisas. O que vocês estão fazendo comigo no chat agora é uma insídia, é uma cilada do demônio. Por quê, Edson? Você está falando que nossos amigos estão endemoniados. Porque uma distração honesta de uma coisa que você está fazendo que vai te aproximar de Deus, como, por exemplo, a aula da catequese, é um jeito que o demônio tem de tentar te tirar do caminho da coisa certa que você está fazendo. Então, se você está tentando rezar e alguém fica te ligando, se você, sabe, eu fico te mandando zap, se você está tentando rezar e você fica lembrando, se você está tentando rezar o terço, você fica lembrando da última vez que você transou, cara, isso tudo é ação do demônio na sua cabeça. Eu falo, de novo, por que eu vou ficar mentindo? Mano, isso é a coisa mais normal do mundo. Você não precisa se sentir sozinhos. Você para rezar uma Ave Maria, sua cabeça se enche de putaria. Mano, parece a sessão. Como é que é aquela sessão que tinha na Band de madrugada? É uma coisa de velho, tá? O cine privê. Passa o cine privê na sua cabeça, mano. É você pegar o terço na mão pra começar a rezar. É a coisa mais normal do mundo. Isso é em si o demônio. Essa é talvez. Eu devia ter começado com esse exemplo, né? É o exemplo número um. A gente vai rezar e nossa cabeça enche de merda. Enche de merda. De distração. De raiva dos outros. De pensamento, de putaria, de palhaçada. Se a gente tá rezando no Discord, mano, é ficar abrindo duas, três abas, ficar lendo o Twitter enquanto o outro cara. Ah, você já rezou. Quando você tava rezando, uma oração ativa sua, você tava bem bonitinho, não tava? Aí o seu amigo começou a rezar a segunda dezena, você começou a ler o Twitter enquanto o cara tá rezando. Você acha que isso vem de quem? Mano, de novo, a coisa mais normal do mundo, cara. Ninguém pensa que se sentir com vergonha, sabe? Isso é ação, isso é uma atividade diabólica normal na vida de todo mundo. Isso é uma cilada que ele bota na sua vida. A gente precisa entender esse tipo de coisa. A gente precisa entender que não é que a gente é um ser humano tão podre. Ah, eu não consigo nem prestar atenção quando os caras estão rezando o terço. Não, pô. O demônio está tentando tirar você justamente porque você está rezando o terço. Se você estivesse no carnaval... Mano, ninguém tem TDAH no bloco de carnaval. É incrível, né? Como ninguém perde a concentração na orgia. Olha lá, caralho. Que engraçado, né? Como ninguém é bipolar assaltando a porra do banco. Que engraçado. Enchendo a cara, ninguém tem. Ninguém tem dificuldade de concentração quando está enchendo a cara no bar. É foda. Então, a gente precisa entender que muitas das vezes a gente tá se sentindo como uma merda, assim, que, ah, eu não consigo prestar atenção. Sim, cara, porque o diabo tá vendo que você tá fazendo uma coisa boa. Vários de vocês já devem ter percebido, já devem ter ouvido a frase de que o diabo não precisa tentar não precisa tentar quem já tá em pecado. Porque, mano, quem tá em pecado já é do diabo. O diabo só tenta quem está no caminho de Deus. Se você está tentando rezar, se você está tentando fazer a coisa certa, você está tentando fazer uma reflexão, é aí que o diabo vai agir na sua cabeça. Se você estivesse pensando merda, o diabo não vai agir em você. Pra quê? Ele vai gastar o tempo dele? Mano, o diabo só... Se você sente a ação do diabo na sua vida, você não tem que ficar se sentindo mal. Quer dizer que o diabo está tentando pegar você. Porque você está indo pelo caminho certo. Tá, então vamos... Tá bom, Edson. Então como é que eu vou reconhecer se eu estou ou não... Se o que eu estou sentindo, o que está acontecendo, o que está se passando, é do demônio ou não? Existem... O diabo não desiste de ninguém. Nada disso. O diabo, meu amigo. Vou falar, inclusive, agora um exemplo. Mas o exemplo que o Dex deu é, tipo... O diabo, ele tenta muito mais o Santos. O que eu vou falar agora pra vocês é os seis graus mais claros de ação demoníaca na nossa vida. Extraordinário, não ordinário, tá? Aquilo que você sente que é muito claro, é muito óbvio que é do demônio. E o primeiro é dor. É dor. Cara, São Paulo da Cruz, São Curadar, São Padre Pio é o melhor dos exemplos, mano. Que, mano, muitas vezes o demônio, quando é um cara que é muito santo, quando é um cara assim, que o diabo não consegue pegar o cara no pulo, mano, o diabo derruba as coisas na cabeça do cara. O diabo bate no cara. São Padre Pio dá uma chicotada no São Padre Pio, se eu não me engano. Mano, assim, o diabo bate na pessoa. Por quê? Lembra que eu falei lá atrás? Lembra, ó, no, sei lá, nos 10 primeiros minutos da nossa aula, o diabo, ele só tem poder sobre o mundo físico, não tem sobre a sua alma. Então, em casos muito raros, o demônio pode muito bem bater em você, mano. Porque ele tem ingerência sobre o mundo físico, ele não tem sobre o mundo, sobre o seu intelecto. O mundo espiritual ele não tem, ele é sobre o mundo físico. E aí vai entrar a sua memória, já expliquei isso para quem chegou depois, mas a sua memória, a sua inteligência, a sua criatividade, tudo isso é físico. Como que a minha memória é física, Edson? Porque se você toma uma porrada na cabeça, você fica com amnésia. Então ela é física. Então é aí que o demônio pode agir. Ele não pode agir na sua alma, no seu intelecto. Mas a sua memória, a sua criatividade, a sua percepção, tudo isso é físico. Tudo isso depende dos seus sentidos, dos seus 5 sentidos. Tá? Então, a dor externa, a porrada, a bateção, ela é um dos jeitos. Qual é o segundo? Gente, eu tô falando das atividades que o demônio faz extraordinárias, aquelas que são óbvias, óbvias, que estão na sua vida. Estou dando como exemplo. Qual é a segunda? É a possessão demoníaca. A possessão demoníaca é a posse total do corpo da pessoa. Se o doutor Baitolagens, que eu usei como exemplo, que estava possuído aqui para falar de como a igreja leva, se o doutor Baitolagens hoje, o diabo entra no couro dele, o doutor Baitolagens, ele vai ter uma possessão física total ou parcial. Essa parte é importante, já vou falar, tá? Total ou parcial. Mas a possessão do demônio é só sobre o corpo. O Baitolagens pode, muito dificilmente, mas pode expulsar o demônio, cara, rezando enquanto está sendo possuído. Isso existe. Foda, mano. Cara, imagina que louco. Literalmente uma batalha tipo Dragon Ball dentro do corpo do Baitolas e ele vence o demônio, mano, na base da oração. Muito foda. É muito foda. E aqui eu vou dar só um negócio, que é, o demônio pode possuir uma pessoa total ou parcialmente. Por que que o demônio pode possuir uma pessoa parcialmente, Edson? O demônio pode possuir, e aqui eu tô falando, gente. Como é que eu vou explicar pra vocês? Isso aqui é completamente comum, é conhecimento comum da Igreja Católica. Eu não estou inventando para dar exemplo para vocês. O demônio pode possuir partes específicas do seu corpo. O demônio pode possuir o estômago, uma perna. Ele pode. E o que é que acontece se o demônio possuir a perna do Baitolagens, Edson? Ele vai ter um câncer na perna? Não. O que vai acontecer? O Baitolagens vai andar e ele vai errar um lance de escada e ele vai cair. E ele vai, mano, ele vai tentar matar o Baitolagens, dominando uma parte do corpo do Baitolagens. E para que ele vai tentar matar o Baitolagens? Porque depois o Baitolas vai pro hospital, ele vai ficar, mano, maldizendo Deus. Fui para a igreja, fiz tudo certo, ouvi as aulas daquele viado, daquele Edson, e mesmo assim a minha vida só piorou. Então, pau no cu de Deus. Mano, o demônio, ele não, o demônio não é sujeito a voto. Isso é importante vocês entendam. O demônio, ele não tem preocupação se o Baitolagens vai pro inferno hoje, ou se o Baitolagens vai pro inferno daqui, mano, 80 anos. Se ele perceber que o melhor jeito de pegar alguém é o long game, É, mano, é fazer a alma daquela pessoa deteriorar aos pouquinhos. É isso que ele vai fazer, mano. Ele vai estragar a vida de uma pessoa de colher por colher, de pouquinho em pouquinho. Existem pessoas que o melhor jeito de fazer, mano, é assim, destruir, que é o que ele tentou com Jó. Jó é o exemplo perfeito. Ele tentou destruir, mano, tudo. Ele, mano, Jó foi só porrada e porrada e porrada. Mata os filhos, tira o dinheiro do cara, tira a saúde, e o cara era quatro. Tem gente que o jeito não é isso. Tem gente que é, mano, é ir erodindo a fé da pessoa aos poucos. E aí, lá no fim da vida da pessoa, aquela pessoa tá capturada pelo demônio. Pra ele é indiferente, mano. Ele não tem tempo, ele não tem limite. A espera pra ele é nada. Foda-se pra ele. O sommelier de trap, que é legal falar esse tipo de coisa, que ele vai falar uma coisa bem bonita ali. O sommelier de trapzinha falou assim: uma vez eu mal tinha pedalado na bike, então puta cisco no meu olho. Mesmo assim eu fui na missa, pois desconfiei. Eu tô dizendo que o demônio colocou um negócio no seu olho? Não. Mas se você não vai pra missa, sommelier, quem é que vai se alegrar com isso? A única pessoa que ganhou alguma coisa com isso. Então aí, a gente mata, né, um lé com cré. Ou foi uma coincidência, ou foi o demônio. De qualquer maneira, a melhor coisa que você faz é ir na missa. Perfeito. Perfeito, o raciocínio foi perfeito. Tá, vocês entenderam o que eu falei de possessão diabólica, tá? Gente, não é pra vocês ficarem neuróticos. Porque a possessão diabólica ela é muito óbvia. Lembra o que eu tô falando? Eu estou falando agora, nesse momento, coisas óbvias que você pode perceber. Então, mano, você apanhar do demônio é muito óbvio. Possessão demoníaca, você vai, sabe, entender línguas que você nunca entendeu. Você vai ver eventos futuros. Você vai desassociar da realidade. Eu falei antes da bipolaridade, né? Da bipolaridade. Outra doença que ela é frequentemente associada com possessão demoníaca, e essa parece muito óbvia falando, mas é uma doença que existe, é transtorno de personalidade. Transtorno de personalidade múltipla, muito frequentemente, são demônios, porque o demônio pode imitar personalidades. E por que que eu falo que ela é muito frequentemente, e não que ela é uma doença que é o demônio quem bota? Porque a dissociação, ela existe. Uma pessoa que sofre um trauma, que sofre um abuso, aquela pessoa desenvolve um mecanismo natural de defesa que pode vir a se tornar um transtorno de personalidade múltiplo. Mas muitas das vezes, o transtorno que a pessoa tem não condiz com o tamanho do problema que ela sofreu. Uma pessoa que você conheceu, que ela tinha um transtorno X, e com o passar dos anos, mano, andando com vagabundo, usando droga, tarana, aquela pessoa se tornou uma pessoa cada vez pior da cabeça. Indo no psicólogo, puta, um dos piores jeitos de você convidar o demônio é você ir em psicólogo ruim, psicólogo vagabundo. Então, psicólogo vagabundo, tô falando que você vai no psicólogo, o psicólogo tá te demoniando, não. Mas, mano, tem psicólogo que, sabe, não presta atenção nas pessoas. Só fala o que é o cara que, sabe, só fala até dar a uma hora só pra, sabe, rodar a catraca. Mano, esses caras pioram a situação de uma pessoa. A CBB, quando eu estou muito aflita, acontece aquele negócio de sensação da alma sair do corpo. Será o demônio? Muito provavelmente, tá, CBB? Por quê? Isso é ansiedade. Isso é ansiedade. E sim. Mas aí, CBB, de novo, faz o que eu falei. Reza. Se você melhorar da sua dissociação rezando, pimba. Tá? Outra coisa que eu estou dizendo, que vocês vão... Eu estou falando essas coisas que são muito óbvias para vocês perceberem a linha, como a linha às vezes é clara. A terceira é a obsessão demoníaca. Não é uma possessão, é uma obsessão demoníaca. São pensamentos e sentimentos irracionais, intensos, que tomam sim, positivo, eu vou chegar ali, mas sim. Sim, sim, sim, sim, sim. Não, CBB, não. Não. Obsessão demoníaca. O que é uma obsessão demoníaca? Qualquer obsessão em que a pessoa que está... Obsessão, assim, com um assunto X, que aquela pessoa sofre, que deteriora a vida dela. Então, você ser obcecado com uma pessoa, ter uma raiva inimaginável de uma pessoa, pode ser obsessão demoníaca. Você ter raiva, uma raiva gigantesca de uma coisa. Olha só como só falta o pastor falar o nome de todo mundo aqui no culto. Você ter uma obsessão a ponto de degradar a sua vida com uma coisa. Exemplo, os judeus, pode ser um jeito de obsessão demoníaca. Ou você acha que porque judeu não é, porque judeu é filho da puta, que o demônio não vai usar isso para derrubar você. Não, eu odiar judeu é uma coisa muito basic. O demônio nunca ia usar isso para me tornar um obsessivo. Tá? Por isso que eu sempre falo, mano. Se existe coisa mais importante que você rezar e no fim da noite você pensar sobre o que você fez, você fazer uma reflexão, você fazer uma autoanálise, se existe coisa mais importante que isso, eu desconheço. Obsessão por judeu. Espuma, se você está perguntando a sério, você é uma alma muito pura na internet, tá? Você é uma alma muito pura na internet. Porque é só o que tem. É só o que tem. Obsessão em odiar os judeus. E como que eu posso saber o que é uma obsessão? Uma obsessão demoníaca, Edson? Uma obsessão demoníaca, ela sempre evolui. Ela tem dois sintomas muito claros. Tem dois sintomas muito claros. Ela liga e desliga. Então, é uma obsessão que você... Mano, você tá parado e, de repente, você tá com... Assim, ó. Do nada, você tá com um ódio muito fodido. Que toma todo o seu intelecto. E depois, passa. E a outra é que ela sempre evolui. Então... E aqui eu tô pausando, porque eu tô tentando colocar as palavras muito certo, porque... É uma coisa que eu sei que muita gente vai se identificar, mas é muito sério que eu vou falar agora. Toda obsessão demoníaca com assuntos X e Y, elas evoluem para pensamentos homicidas. Seja querer matar alguém, seja querer se matar. O fim, a ponta da obsessão demoníaca, é sempre que matar alguém ou se matar é o jeito de você solucionar a sua vida. Esse é o ponto final, claro, esse é a última estação de uma obsessão demoníaca. Tá? Então essa é clara de você perceber. A outra que eu vou falar é a infestação demoníaca. O que que é a infestação demoníaca? Macumba. Infestação demoníaca é macumba. O que que é macumba? Mano, você fica doente, a sua família toda hora ficando doente do nada, o seu animal ficando doente, você começa a desenvolver, sei lá, mano, convulsão. Você, sabe, a luz começa a piscar, o objeto mexendo de lugar. Isso é infestação demoníaca. O ambiente, O ambiente está demonizado. Se vocês acham que macumba não existe, vocês estão brincando com a vida. O que é macumba se não você, os caras estão oferecendo as coisas pro demônio fazer, sabe? Pelo amor de Deus. Usuário, eu também já sofri de macumba, eu contei esse dia desses aqui. Eu descobri, eu falei pra minha esposa hoje, inclusive. Descobri dia desses que o cara fez uma macumba pra mim. E do dia que o cara mandou, mano, o macumbeiro me mandou um e-mail pra avisar que fez a macumba pra mim. E daquele dia pra cá, minha vida só melhorou. Minha vida só melhorou. Foi quando eu comecei, mano, eu troquei de emprego duas vezes, aumentei em 3 vezes meu salário. Arrumei uma casa, eu morava num muquifo, num apartamento de 30 metros quadrados, numa casa super legal. Então, mano, minha vida só melhorou. Mas, não, mas, mano, o cara que me mandou, depois eu entrei lá no, tipo, ele tem um Instagram, ele é macumbeiro famoso. Eu tava conversando, acho, com o Pablo disso. E, tipo, ele posta as macumbas que ele faz, tem umas orações pra Lilith, não sei o que, não sei o que lá. E o cara me mandou, mano, eu, tipo, dei risada. De falar, tá bom, paciência. E de lá pra cá, minha vida só melhorou, mano. Minha vida só deu certo. Então, a macumba existe, porque a macumba nada é do que um sacrifício demoníaco. É um sacrifício pro demônio. Tá. Qual é o jeito que você vai... E como é que você evita uma infestação demoníaca? Mano, acreditando em Deus. Acreditando em Deus. Você confessa, você reza. A depender, e a gente vai falar de coisa mais pesada do que isso, o que eu tô falando até agora, tá? Mas sabe, mano, você reza, você tem uma água benta, sei lá, às vezes você faz, você reza, sempre que você rezar, você pede pra Deus abençoar a sua casa, sua família, pronto. 90% é resolvido. Só que tem gente que não faz isso. Tem muita gente, e assim, tem gente que, de vocês que reza bonitinho, mas você esquece de rezar pela sua esposa, pelo seu namorado, pela sua namorada, pelo seu cachorro, pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua casa. Normal, legal que você tá rezando toda noite, mas você pede assim, ó Deus, me ajuda, me abençoa, me coloca no caminho certo, mas, mano, você reza pelos outros também. Pela sua casa, pelo seu irmão, pela sua irmã. Quais os outros dois pontos? Eu deixei por último porque são muito óbvios. É a opressão demoníaca, que o exemplo mais claro de opressão demoníaca é Jó, que é quando, mano, sua vida inteira vai indo pro saco. E a última, que é a mais óbvia das óbvias, que é a subjugação demoníaca, que é pacto com o demônio. Que é quando você se coloca de própria vontade sob a força do demônio. Essas são as 6 das atividades diabólicas mais óbvias na vida de uma pessoa. Tá? Agora, Edson, eu não sei quanto tempo a gente tá conversando aqui, tá, gente? Se eu estiver falando há muito tempo, alguém me diz. Há vários, sim, vários minutos. Obrigado, usuário. A usuária é das minhas, mano. Assim como eu começo às 8 e pouco, eu tô falando há quanto tempo? Há vários. Verdade. Nem quero mais saber também. A resposta dela é perfeita. Só há vários falando aqui. Então. Desculpa, Nanda, você fez a pergunta. Se a assídia, ela é assim? Sim. A assídia não entra, assim, pensando de cabeça, ela não entra em nenhuma dessas que eu falei, tá? Que eu tava comentando agora. Ela não, a assídia não é uma opressão diabólica, não se desenvolve com obsessão, nem com possessão, nem com ataque externo. A assídia, ela é uma maneira que o demônio tem de confundir o que você quer. E aí, isso entra lá no que a gente está falando lá no começo, que é o jeito com que ele vai confundir a sua percepção do mundo. O Prolapso perguntou, subjugação pode ser desfeita através de confissão e comunhão ou somente com um padre exorcista? Não existe nada que você não possa ser desfeito com confissão e comunhão. Mas, e eu vou falar um ponto aqui em específico, tá? Mas tem vezes que isso não resolve. Por quê? Calma, gente, calma, não precisa se preocupar. 99,9% das vezes comunhão e confissão vai resolver. 99,9%. Por que que não 100%, Edson? Porque se tem uma coisa que a gente aprende em Jó, que é muito importante que a gente entenda, é que nenhuma atividade do demônio acontece com a gente sem que Deus permita. Por que que Deus permite algumas atividades demoníacas maiores? Por que que Deus permitiu que Annalise Michel, a menina do exorcista, sofresse o que ela sofreu em vida? Não sei. Não sei. É Deus quem sabe. Para a glória de Cristo, claro. Mas eu não sei. Por que que Deus permite que certas coisas aconteçam com certas almas? Não sei. Mas nada, essas coisas, nada do que eu falei existe sem que Deus permita. Às vezes é um teste para que você consiga expulsar o demônio da sua vida e você se torne uma pessoa melhor. Às vezes, ele permite porque você chamou o demônio para dentro de você, que é o segundo ponto, que são as possessões, ou então, né, as ações do demônio auto-infligidas, que são quando você, com os seus pecados, convida o demônio para sua vida. Essa é a mais comum de todas. Tudo isso que eu falei até agora, 1h40 pelo jeito que eu estou falando até agora, 99,9% das vezes foi você quem trouxe o demônio para dentro da sua vida, da sua cabeça, do seu corpo. Por perversão sexual, por odiar as pessoas demais, usar droga demais. Por que que usar droga, Edson? Porque o demônio mora na cocaína, no MD? Não. Porque você perde o controle do seu próprio corpo, da sua própria cabeça. E aí, o demônio consegue entrar. Não existe vácuo no seu espírito. Não existe vácuo. Se você sai do volante, alguém pegou o volante. Espere. Você tem que torcer que tenha sido o seu anjo da guarda que pegou o volante. Mas nem sempre. Tá? Por isso que droga, beber demais. Tanto que eu falo pro Baitolas. O Baitolas perguntou: ah, o católico pode beber cerveja? Deve? É muito. O que o católico não pode fazer? Mano, encher a cara. Por quê? Porque as suas faculdades mentais estão aí por um motivo. Se você abre mão das suas faculdades mentais para encher a cara, você não sabe o que vai acontecer com as suas faculdades mentais. Você entende? Outra, e aqui é o exemplo mais claro, mais óbvio que eu posso dar. Qual é a ação demoníaca? Pergunta para a classe. Qual é a ação demoníaca que uma pessoa pode fazer que é mais obviamente uma ação do demônio para dentro da pessoa? Aquela que não existe possibilidade a não ser que aquela pessoa esteja abrindo todas as portas para uma possessão demoníaca, para uma ação demoníaca. É uma ação que aquela pessoa está fazendo? Não. É uma ação. É uma ação simples. Simples não, né? É uma ação que a pessoa está fazendo, cujo o único caminho que ela vai ter é abrir espaço para uma possessão demoníaca. É o aborto. O aborto... O que mais vai sair de um aborto para a alma de uma pessoa, de uma mulher? Que não convidar o demônio para habitar na alma dela. Então, a possessão auto-infligida, ela é quando você comete um pecado grave e você está convidando o demônio para fazer essas coisas, tudo que a gente comentou até agora, dentro de você. O exemplo mais óbvio que eu posso dar para vocês é o aborto. O mais óbvio é o aborto. Mas todos os outros pecados mortais têm eles, na sua natureza, convidar o demônio para dentro da sua vida. O aborto é pior. O aborto é o pior deles. Qual é outra coisa que você pode fazer que você está convidando o demônio para dentro de você? Cadê minha amiga carioca? Mano, é você se meter com ocultismo, com bruxaria. Você ficar com curiosidade mórbida no que é do demônio. Tarô. Tarô conta. Ué, Tolas, responde pra mim. Tarô conta. Pare e pensa 2 segundos. Tarô conta. Me responde você. Você sabe a resposta, Beto? É óbvio. Óbvio que sim. Por quê? Porque você tá tentando. Ó, eu vou te dar uma definição, Baitolas, do que é um pecado. O que é um pecado de um jeito muito sintético, tá? Mas vai fazer sentido pra você. Um pecado é você tomar o que é de Deus nas suas próprias mãos. E você tentar dar significado para aquilo. Isso é um pecado. Qualquer pecado é isso. Você tá tomando o que é de Deus para você. Então, por que que você sair comendo todo mundo por aí, fazer sexo por aí é pecado? Porque o sexo, ele tem uma função. Deus deu uma função no sexo. Por que que usar droga? Mesma coisa. E aí, por que que ler tarô? Por que ler tarô, ele é... Porque você tá tomando uma coisa que só Deus tem, que é saber do futuro, porra. Só Deus sabe do futuro. Você está tentando tomar uma coisa que é de Deus nas suas mãos mortais. Deus não gosta disso. Ele já avisou várias vezes na Bíblia e ele avisa na sua vida quando você começa a se meter com essas merdas. Você está tentando tomar conhecimento do futuro. A mesma coisa, macumba, mesa branca. Você está tentando entrar em contato com os mortos. Porra. Ah, o meu avô baixou ali no, na Cleide, a senhorinha lá, e o meu avô falou que tá orgulhoso de mim, que eu passei na faculdade. O que seu avô quer saber que você passou na faculdade? Porra. Ah, cara, eu fico perturbado. Como que que essas coisas pegam os caras por umas merda tão pequena? Ai, meu avô ficou tão feliz que eu casei na igreja, ele me falou lá no, na mesa branca. O que seu avô tá preocupado? Você casou na igreja, mano? Bertolas, eu entendi que você está muito sentido com isso. Eu vou explicar depois que eu terminar do que eu estou falando. Eu acho que você pegou meio uma pilha do que eu falei. Mas eu vou explicar. Eu vou explicar. Tá? Vou explicar. Mas me dá um pouquinho de tempo. Se você estiver com muita pressa, se eu não puder ficar até o final de eu explicar aqui, eu falo. Mas me dá um pouquinho, tá? Então, você ficar com curiosidades, com o ocultismo, você ficar trazendo bruxaria branca ou negra, tá? Magia branca, magia negra, não faz distinção, porque tudo é você querer poder, você querer um poder de Deus para sua mão. Um exemplo que você vai ouvir de muito padre, boomer, e aí a gente que é um pouco mais jovem, eu sou bem mais velho que vários de vocês aqui, mas vocês vão entender o que eu tô querendo falar. Vários padres mais velhos vão falar: mano, Harry Potter, Yu-Gi-Oh, Magic the Gathering, tudo isso é coisa do demônio, tá chamando o demônio na vida da pessoa. O que que esse padre tá querendo dizer? Que você está com aquilo. Com você está tomando uma curiosidade por bruxaria. Você está tomando curiosidade por coisa de demônio, que é Yu-Gi-Oh, que é Magic. É isso que ele está querendo dizer. Tá? O padre não sabe, o padre não leu Harry Potter quando ele está falando mal de Harry Potter para você. O que ele sabe é que você está tomando interesse em coisas de bruxaria. É isso que ele está querendo dizer para você. Qual é o outro jeito que você convida o demônio para dentro de você? Cadê? Mano, se preparem, fica com a. Com o nome do. Com a imagem do Só Falta o Pastor falar meu nome no culto, vocês aí, tá? Qual é o próximo jeito com que vocês convidam o demônio na vida de vocês? É um desejo descontrolado em experimentar graça, fenômeno místico dentro da igreja. Então você ficar louco para você ter uma noite escura da alma. É você ser louco para você ter um êxtase. É você querer, sabe, ver a face de Deus rezando, porque você quer ser igual a Santa Teresa d'Ávila. É você querer falar em línguas. É você ter essa vontade de fazer essas coisas. Você entendeu? O negócio não é que você ter a experiência. É você ficar desejando ser sobrenatural. É você querer as coisas fora dos sacramentos. É você querer ser mais. É o orgulho de você querer ter aquela experiência mística. O orgulho que você sente disso está abrindo caminho para o demônio na sua... Você, claro, desejar ser santo é natural. Mas você está querendo desejar ser o super santo. Ser o mais santo. Você entende? E aqui eu vou falar de duas das coisas mais chatas que eu posso falar pra vocês. Tem uma que eu nem coloquei, nem escrevi aqui, que é meio óbvio, mas tipo, coisa amaldiçoada. Então você pegar frango de macumba e tomar a cachaça da macumba. É você brincar com o tabuleiro de coisa. De novo, tudo você tá tentando falar com o morto. Você tá tentando pegar a coisa de bruxaria trazendo pra dentro de casa. Tudo isso, você está brincando com uma energia do demônio. Não estou dizendo que o frango de macumba está possuído pelo demônio. Eu estou dizendo para você que você está brincando com uma coisa que você não tem as armas necessárias para repelir. Que você não manja de que se aquilo der ruim, você não sabe como evitar. Muitas vezes você não sabe nem reconhecer que deu ruim. Você entende? Eu vou falar de duas coisas agora muito sérias, tá? Que eu deixei por último nesses pontos de entrada do demônio na nossa vida. Que são maldições e maledições. O que que é uma maldição? Uma maldição é uma macumba. É você jogar uma maldição na pessoa. Seja assim, um ritual, ou seja, mano, você rezar pela morte de alguém. Eu falei de oração imprecatória antes, mas eu tô falando assim, do jeito, sabe, de raiva da pessoa. Você acha que o demônio não sabe? Só porque ele não tem acesso à sua mente, você acha que o demônio não sabe quando você está rezando pro mal de alguém? E qual é o pior tipo de maldição que existe? São as maledições. O que que é uma maledição? Eu vou falar uma coisa muito, muito triste para vocês agora, tá? A maledição mais perigosa que existe é a de um pai num filho. É um pai falando: você é um maldito, eu queria que você não tivesse nascido, você é um desgraçado. Porque o pai tem autoridade sobre aquela pessoa. O peso que o pai tem é um peso de autoridade. Então aquilo é como aquilo é uma maldição que ele está fazendo sobre aquela pessoa. Mas por que eu digo maledição? Porque o simples fato de falar é o condutivo. A pessoa, a criança, o adulto, o adolescente, ele não tem culpa do que está acontecendo. Esse é o ponto central de uma maldição. A maldição é um ataque a uma pessoa que não tem culpa, a um inocente, mas aquela pessoa vai sofrer o efeito. Tá? A maledição, ela é tão forte porque o pai tem autoridade sobre o filho. Então, quando o pai deseja o mal do filho, mano, só dele desejar o mal do filho já é uma maldição. Ele dizer para o filho que ele é um desgraçado, ele dizer para o filho que ele não queria que o filho tivesse nascido, é muito, cara, é muito forte. É uma merda. Por que que isso é uma merda? Porque isso porque as pessoas não entendem o quão pesado isso é. E isso pode acontecer, isso é uma coisa que existe, mas eu não vou entrar nesse ponto com vocês, porque de todos os pontos que eu falei, esse é talvez o mais controverso, tá? Mas eu vou falar pra vocês, porque, de novo, confio em todos vocês eu confio, que vocês vão botar a cabeça no travesseiro, vocês estão todo mundo com medo, todo mundo tá, eu também tô. Eu escrevi, e eu estou com medo do que eu tô falando, mas uma maledição muito comumente vira uma maldição geracional. Porque uma maldição pode passar de pai para filho. Ela pode passar entre as gerações. Não quer dizer que toda maldição passa, mas tem maldição que sim. Há maldição que você passa de pai para filho. Ô, Red, o filho não tem autoridade sobre o pai. Então é simplesmente você tá tipo xingando, você tá tentando fazer uma maldição, porque maldição, feitiço, você desejar, você tá em intenção de prejudicar uma pessoa, é uma coisa. É um pecado mortal. Mas a maledição, como eu tô falando, é quando uma pessoa tem autoridade sobre a outra. Tá? Ó, eu vou dar um exemplo muito, muito, muito bobo. Se eu, ó, eu estou, vocês estão olhando a tela do Discord aqui? Eu estou numa posição de predominância sobre vocês, eu estou falando coisas que estão indo dentro da alma de vocês. Se eu ensino uma merda aqui, ou se eu uso um de vocês pra fazer, assim, chacota, ou então se eu uso, eu humilho um de vocês na posição que eu estou agora, isso é muito mais sério do que se eu estou na diretoria do Telegram e eu pego e xingo a pessoa. O professor pode maledizer uma pessoa. Não quer dizer que todo professor tem autoridade de maledizer alguém, mas tem professor que tem uma autoridade maior sobre criança, uma criança do que outra. Tem professor que criança vê como se fosse, sabe, um segundo pai, que é apegado àquele professor, e aquele professor quer que aquela criança morra. Isso não é bom, cara, pra ninguém. Na alma de ninguém. Nem do professor, nem dela. É uma merda, cara. Mano, um padre maledizer alguém. E tudo isso que eu tô falando, gente, pelo amor de Deus, a igreja sabe disso muito mais do que eu. Então, quando vocês veem um negócio assim, ah, o padre Lancelotti falou bem do Lula na homilia. Mas aí vem um outro padre e desejou que o Nicolas desejou que o Lula morra. E a igreja, o bispo puniu o padre que falou mal do Lula e não puniu o que falou bem do Lula. Cara, porque a igreja entende tudo isso que eu tô falando pra vocês. São coisas muito distintas. Um padre é uma autoridade, uma puta de uma autoridade. Um padre não pode ficar maledizendo ninguém, por mais que a pessoa mereça. Pau no cu de Luiz Inácio Lula da Silva. Deus, eu amaldiçoo Brasília. Eu amaldiçoo os ministérios, a esplanada dos ministérios. Mas sabe, um padre não pode maledizer uma pessoa. Tudo isso que eu tô falando são coisas muito sérias na sua vida. E qual é o jeito com que a gente pode perceber que nós estamos... Tá, você falou de todos os jeitos que o demônio pode agir na nossa vida. Nossa, eu acho que eu falei quase todos aqui já, tá? Falta mais alguns, mas aí são coisas que é muito óbvio, tipo um cavalo de Troia. Eu não sei o jeito que eu posso explicar. Que é um cavalo de Troia? É a pergunta que a Nana me fez duas aulas atrás. É ir pro carnaval é pecado? Ir pro carnaval é pecado? Não, ir pro carnaval não é pecado. Mas o que você vai tirar de bom do carnaval? Você está se colocando numa situação em que todo o ambiente está buscando acabar com o seu bem-estar espiritual. Então você está indo, vamos supor, ah, não, eu não vou fazer nada de errado. Você está indo para ser enganado. Você está indo para cair. Você está indo para tomar a rasteira do diabo. E na Bunker Fest é o maior cavalo de Troia que existe. Ainda mais umas histórias que eu ouvi por aí. Se na Bunker Fest é. Então, e na Bunker Fest, depende da Bunker Fest. Já que eu fui, tava, só tinha lindos anjos. Então, esses que são assim mais óbvios, vocês vão perceber isso, tá? Mas tá, você falou então de todos os jeitos, como é que eu vou saber essas coisas? Cara, vocês precisam perceber. Intensidade das suas emoções, dos seus sentimentos. O jeito mais claro que eu posso falar para vocês, que vocês estão, que vocês podem discernir o seu próprio emocional, o seu próprio psicológico, das insídias do demônio, é a intensidade das coisas. Que intensidade, Edson? Se você tem uma curiosidade mórbida com o que é oculto, você tem que ficar preocupado. É normal você ter curiosidade com o oculto. Todo mundo gosta. Essa aula inteira é curiosidade com o oculto. Todo mundo está interessado. Mas vocês fizeram muito menos pergunta nessa aula do que vocês fizeram nas outras que a gente estava batendo papo sobre algumas coisas. Mas, cara, é curiosidade. É da hora, todo mundo quer saber dessas coisas. Uma curiosidade mórbida com o oculto é quando você nenhuma nova informação é o suficiente para você. O fascínio que você tem com o que é das trevas só aumenta quanto mais você descobre alguma coisa nova. Outra coisa. Uma depressão que vem do nada. Depressão existe, Edson, existe. Depressão existe, gente. Mas a depressão, como todo mundo que já conheceu ou teve depressão sabe, é um processo dentro da pessoa. Se você sente uma depressão como se fosse um gatilho, se você sente uma depressão como se fosse uma bomba que explode dentro de você do nada, isso pode ser um sinal de que aquilo não é natural. Boas notícias, você não tem depressão clínica. Más notícias, pode ser uma depressão demoníaca. Então vai de você ficar pensando. De definir o que que é. A mesma coisa com confusão, com ansiedade, com inquietude, com desespero. É normal você se sentir desesperançoso quando a vida dá, quando a coisa dá errado. É normal você se sentir confuso. Mas não é quando aquilo é muito forte, é muito estridente na sua vida. O Dr. Bertolages, que tem TDAH, posso falar desse exemplo que eu também tenho, Bartolas. Você consegue muito bem perceber quando a sua confusão mental é, porra, hoje eu não tomei remédio. Ou é uma confusão que só de você perceber que você está confuso, você começa a ficar irritado. De manhã, eu acordo de manhã, tô lá brincando com meu filho, e eu não consigo, tipo, terminar uma frase com minha esposa, e às vezes eu pego, paro e penso e falo, mano, eu não tomei meu remédio hoje. Vou lá e tomo meu remédio. Ou outras vezes, eu estou conversando com minha esposa e eu não consigo terminar uma frase porque tudo que ela me fala meio que tá, sabe, me arranha, me irrita um pouquinho. Epa, opa, não quero discutir com ela agora. Não vou fazer isso. Você entende? Então, a intensidade com que a gente vai sentir esses sintomas psicológicos e emocionais, ele é o indicador mais claro que tem. Mas para a gente entender a intensidade, você só tem como saber se é forte ou se é fraco se você fizer uma reflexão. Você tem que ter uma base, né, das coisas. Se você não reflete, se você não reza, se você não faz uma varredura espiritual e emocional sua, você nunca vai entender qual é a sua base. O quão depressivo eu sou, o quão triste, o quão emo eu sou, o quão maluco, o quão filho da puta eu sou. Você tem que ter a sua própria base dessas coisas. Senão você não tem como saber o quanto o seu desespero ou a sua presunção, o quanto, não, eu já tô salvo, eu já sou foda. Ou quanto, puta, eu nunca vou ser salvo, Deus nunca vai me amar. Você precisa ter a sua própria base dessas coisas. Outra coisa que é muito fácil de você perceber, se você faz essa reflexão, é a teimosia. Tá? A teimosia, ela é um dos sinais mais claros que existe. Ou então eu vou falar o nome, porque teimosia, todo mundo é meio teimoso, né? Então eu vou falar obstinação, que é tipo uma dureza de coração. É você nunca dar uma chance pro seu irmão. É você ter uma aversão ao que é sagrado, ao que é sacramental, muito grande. Então, tipo, mano, não, eu não vou na missa. Eu não vou. Ou então, pior ainda. Cara, sempre tem uma desculpa. Sempre tem um motivo. Sempre tem uma merda pra você ir na missa, pra você ir na confissão. Você precisa entender o quanto você está, ah, eu estou cansado, ah, minha vida está difícil, ah, eu não tenho tempo, e o quanto isso é a sua dureza de coração, a sua obstinação, a sua teimosia, em não querer encarar Deus na igreja. O quanto isso que você está falando não é medo que você tem de estar de frente com o padre, de frente com Deus. Você entende? De novo, você só vai saber quando você refletir. Outra, que é muito claro, é a hipocrisia. É o cara que fala, é o cara que, tipo, que se faz ou de santo, ou de coitado, ou de muito escrupuloso, ou de muito fanático, e o cara sabe que ele tá um personagem. Que é um personagem dele. E é sinal do demônio você ser falso, filho da puta? Não é. Isso é a natureza do ser humano. O quanto aquilo faz parte da sua vida? O quanto aquilo está te prejudicando? Isso pode ser. E outra, que essa é uma mais clara, tá? Que são as manifestações sensoriais. Você quer uma manifestação sensorial muito fácil de você perceber, uma manifestação física de você estar no ambiente carregado de ação demoníaca, mano, vulto. Todo mundo sabe que vulto, mano, você começar a ver vulto não é coisa boa. Todo mundo sabe, para. Ah, não, o pessoal fala, não, vulto às vezes é só a luz. Não é, mano. Todo mundo sabe quando vulto é e quando não é. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Então, o vulto, ele é um dos sintomas mais, assim, que é batata de você perceber que alguma coisa não está certa no ambiente onde você está. Usuário, desde que a gente começou, cara, desde que eu conheci você, não tem uma vez que você não fala de uma coisa que tá dando errado, assim, de três vezes que você fala, duas são a sua casa. O ambiente que você está, a casa, né? A planta, a casa, assim. Não, eu tô falando, começar, leva um padre aí, chama o padre pra jantar um dia e fala, reza aqui pra nós, por favor. Falo, chama o padre da paróquia pra jantar lá e manda ele exorcizar a sua casa. É de graça, o padre vai. Pra jantar de graça, o padre vai. Ele aproveita e exorciza a sua casa. Porque, porra, essa aula pode ter parecido um grande manual de deixar vocês com medo, tá? Mas eu só consegui ler metade do que eu escrevi, porque a outra metade é eu falando como que a gente vai fazer. Quais são as ações que a gente pode fazer para bater cada um desses negócios, tá? Que eu acho que é a aula que vem. Não deu tempo de fazer. a aula toda, apesar de eu ter ficado 2 horas aqui, claramente, né? Não deu tempo. Mas é importante que vocês saibam tudo isso, tá? Importantíssimo. Eu imagino que vocês tenham a pergunta agora, paciência, beleza e tal. Vamos responder. Mas nada do que eu falei é preto no branco. Nada do que eu falei é preto no branco. O Dex vai sair daqui pensando, caralho, mano. Mas eu vi um vulto lá na minha cozinha ontem. Eu acho que o demônio vai me matar de noite, vai cortar meu pescoço. O Bartolo está pensando, ah, eu ando tão deprimido desde que eu parei meu remédio. Só pode ser o demônio. O demônio já me pegou. Ele já era, não tem mais o que fazer. É cachorro em vela preta. Então, nada do que eu estou falando é preto no branco. Tudo que eu falei aqui é um pedido encarecido para que vocês sentem à noite, deitem à noite, rezem e reflitam sobre o que vocês sentem. A sua tristeza, cara, tenta imaginar ela como se fosse uma linha. Cara, como que ela começa? Como que ela termina? Como que ela deixa você? É uma tristeza que é tristeza da vida, mano, é uma tristeza assim, paralisante, uma raiva que você sente paralisante. Eu estou pedindo encarecidamente para vocês que vocês reflitam. Vocês têm uma base sobre quem vocês são. Vocês entendendo quem vocês são, vocês vão conseguir entender quem vocês não são. E aí vocês vão conseguir entender se é o demônio que está agindo em vocês, ou se é outra coisa. Às vezes pode ser uma ação angélica do bem querendo tentando ajudar vocês. Vocês vão só conseguir entender isso quando vocês tiverem um costume de autorreflexão. Um costume de autoanálise. Às vezes é fome. Às vezes é hormônio. Às vezes a mulher está chata por causa do hormônio. Às vezes a mulher está chata porque porque o demônio está na orelha dela. Eu escrevi até aqui no final, várias coisas que eu escrevi sobre esse ponto eu não falei, mas uma das manifestações, o CBB, que são comuns também, é nutritiva, tá? Então, cara, quando você come, come, come, come, come, e você não sente prazer no que você está comendo, mas você sente a compulsão em comer, não é gula. Não é gula. Não é assim. Ah, nossa, essa comida tá muito boa, eu quero comer 10 pizzas. Não. Você está comendo, você não sente prazer nenhum em comer. Mas você sente uma necessidade doentia de comer. E depois que você termina de comer, você sente uma indigestão fodida. Você sofre as consequências daquilo que você acabou de fazer, assim, ó. Plá, na hora. Por isso que se reza antes de comer também. Isso, meu querido São Bento, que está aqui na minha frente, que foi rezar e o cálice se quebrou, porque o cálice estava envenenado. É um baita exemplo. Então, tem várias dessas coisas ao longo do dia que se a gente tem o costume, se a gente desenvolve a sensibilidade de perceber que não é normal, a gente consegue evitar essas armadilhas do demônio. Mas a gente precisa desenvolver, aprender essa sensibilidade. Se a gente não entende qual é o nosso padrão, a gente não tem como saber se é nosso ou se não é. Entenderam? Essa parte, essa primeira parte da aula sobre as armadilhas do demônio. Depois a gente vai fazer como que a gente desmonta as armadilhas. Como a gente tem, a gente pode lutar contra as armadilhas do demônio. Isso aqui foi mais um manual de como que o demônio tenta sabotar a gente, como que o demônio tenta pegar a gente no pulo. Bartolas perguntou: quando eu estou em pecado, estou suscetível à possessão demoníaca? Eu vou te dizer de uma outra maneira, Bartolas. É impossível você estar suscetível à possessão demoníaca estando em estado de graça. Em estado de graça, você nunca está suscetível à possessão demoníaca. É impossível o demônio tomar conta de um corpo que está em estado de graça. Qual é a única exceção? São aquelas possessões muito pesadas, como eu falei, daquela menina do exorcista, tal, mas assim, se você está num nível desse de possessão, acho que a sua menor preocupação é se você foi na missa ou não, tá? Aí eu acho que a gente não precisa se preocupar com esse tipo de possessão. Porque você não teve o que evitar, paciência, é a vida. Deus quer alguma coisa contigo e aí você se resolve depois com ele. Se não comunga, você tem que rezar em dobro, em triplo. Porque você não tem equivalente, né, a comungar. Você não tem equivalente a se confessar. Não tem nenhum anticorpo espiritual. Que baita analogia. Você não tem nenhum anticorpo espiritual quando você está em pecado. Ah, o usuário. Cara, o usuário é uma poeta. Eu não estou sendo irônico. Ela sabe escolher umas palavras que exemplificam umas coisas muito bem. Escrever crônica, usuário. Mas sim, você não tem nenhum anticorpo espiritual. Você não tem como evitar que o demônio entre quando você está em pecado mortal. Mas eu não posso em pecado morto com Deus, mas estando em pecado mortal? Pode. Mas se você fosse o tipo de pessoa que tem a vida espiritual tão desenvolvida, o demônio não estava achando que você era presa fácil, né? Pode, Bartolo, você deve. Se você foi batizado, você deve se confessar. Pode chegar lá amanhã e falar, ó, já pequei, faz 25 anos que eu não me confesso e, mano, aluga o ouvido velho. Rebenta lá de falar pro padre. Se você vai mesmo se confessar, Baitolas, depois que encerrar aqui, que parar a gravação, eu posso te explicar melhor como é que é, etc, bonitinho. Quem quiser se confessar essa semana também, posso falar como é que faz, exame de consciência, como é que, tal. Porque eu quero muito, cara. É o exame de consciência. O que eu tô falando, essas reflexões que vocês têm que fazer, é o exame de consciência. No fim do dia, você faz um exame de consciência. Quem eu fui? O que que eu fiz? O que que eu fiz de certo? O que que eu fiz de errado? Isso é um exame de consciência. Você pode em qualquer momento, usuário. Qualquer momento. Fica à vontade. Os vídeos do padre Leonardo Wagner sobre confissão são muito bons. Ó, não quero ser gravado falando mal de padre, tá? Mas o padre Leonardo Wagner, ele é um cara bem 880. Eu assisto os vídeos dele. Porque eu tenho uma confiança de que eu consigo discernir quando eu acho que ele é exagerado. Uma pessoa que é um pouco mais escrupulosa tem vídeo do Padre Leonardo Wagner que é foda, mano. É foda. O Padre Leonardo Wagner fala que a mulher tem pecado mortal se ela usar um biquíni sozinha na piscina da casa dela, sem ninguém do lado dela. Mano, imagina a Nanas. Tá lá a piscina de plástico lá na casa dela, de biquíni, e ela começa a pensar, ó, vou pro inferno por causa disso. Você entende? É uma merda. Então tem padre que é meio assim, né? Vamos lá. Caixa d'água. Caralho, tirou a Nana pra carioca mesmo. CBB, a CBB perguntou: eu me confesso, não estou em pecado mortal, não depende de mim no momento comungar. Mesmo assim, tá fácil pro demônio? Não. Sabe por quê? Porque você não está em pecado mortal. A comunhão, ela é a bomba atômica no pecado que tem na sua alma. Por quê? Porque não existe. O bem e o mal não podem coexistir no mesmo lugar. Quando você toma o corpo de Cristo, e você está unida a Cristo naquele momento, não existe nem um grama do demônio perto ou em volta de você. Ele elimina qualquer traço do pecado. A segunda arma, se a comunhão é a bomba termonuclear, a bomba atômica, que é só um, né, é um pouco mais fraca, é a confissão. Porque a confissão é Deus Pai e Filho e Espírito Santo, né? Deus perdoando as ofensas que você fez a ele diretamente. Não diretamente, porque em persona Cristo, através do padre, mas o padre fala em nome de Deus naquele momento. Mas é Deus te perdoando. não existe nenhuma força mais poderosa que o amor de Deus por você. Quando Deus te perdoa, ele está te perdoando porque ele te ama. De novo, o demônio não consegue existir a 10 quilômetros do amor de Deus. Então, se você está confessada, se você não está com pecado mortal, o demônio não tem aberto todas as portas. Todas as portas estão com a chave passada. Lembre sempre disso. O demônio e Deus não coexistem no mesmo lugar. Eles não existem no mesmo lugar. Então, se você está confessada, se você está comungada, se você não está em pecado mortal, o demônio não tem como estar perto de você. Tem uma figurinha, eu vou até mostrar, se eu acho aqui. Ah, lembrei, peraí. Essa figurinha é muito bonitinha. E ela é muito... Cadê? O do anjo. Ela fica o que eu tô querendo dizer. Não tô achando. Mas alguns de vocês até devem ter visto essa figurinha por aí. Que é tipo três menininhos. E um deles está em comunhão com Deus. Ele e atrás está o anjo da guarda com as mãozinhas no ombro dele. O outro está em pecado venial. E o anjo está atrás dele, mas tipo, não está encostando nele. E o outro está em pecado mortal e o anjo está longe dele, chorando. E o demônio está com a mão nos ombros dele. Essa imagem é muito bonitinha. Eu lembro até de onde que é o Luco. Que é do Catecismo de Baltimore. Baltimore Catechism. Que é esse tipo de ilustração, essa, perfeita. Eu amo essa imagem. Mais desenhado impossível. Tá. Quando você está em pecado venial, essa segunda imagem, você está com... Você fez alguns pecados, mas você ainda está em graça com Deus. Você ainda está em amizade com Deus. O anjo está protegendo você. Mas, e o demônio não está por perto. O pecado mortal, o anjo não tem abertura. É o oposto. O anjo não tem abertura, ou não tem tanta abertura, para influenciar a sua alma. E o demônio tem toda. Então, o CBB, se o que você está me falando, mais ou menos, você está nessas duas primeiras imagens. O anjo da guarda está dando muita voadora, muita porrada, muita bica, e o demônio não consegue chegar perto de você. Se você está em pecado mortal com o propósito de se conversar em breve, muito bom pra você, mas você ainda está em pecado mortal. Eu espero que todo mundo que está em pecado mortal esteja com o propósito de conversar em breve. Todo mundo, né? Se você está em pecado mortal, eu espero que você esteja no propósito de conversar em breve. Então, meio que legal, mas é meio que a mesma coisa. Você ainda está em pecado mortal. Não faz diferença. Ah, sim, a Páscoa está aí. Eu vou, assim que a gente... Alguém tem mais alguma pergunta sobre esses pontos específicos que a gente está falando aqui? Se não... eu vou pedir pro Solon e pros caras parar a gravação. Se vocês quiserem, a gente pode gravar outro. Começa outro. Só pra não confundir, pra não ficar 4 horas. Tá? Porque aí eu vou falar rapidinho pra quem nunca se confessou, não faz costume de confessar. Como que a gente faz, por que tem que confessar. Muito, muito, muito rapidinho. Não vou ficar mais 2 horas, tá? Tchau. Adeus, Caque Neto, viado boiola, que não se recusa a participar de qualquer coisa de fim de semana. E pra todo mundo que está ouvindo, Deus abençoe vocês. Até a próxima aula.